Isso daí eu vou vender pro Bill Gates. É positiva. Aqui começa o assunto do mundo. Skates, moleques fissurados pelo som. Meus aliados estão comigo e os inimigos não reagem diante da verdade. E bem mais fortes todos nós dando o que pode. A palavra é como uma mensagem na memória. Informação em forma de canção. Em cima do beat eu vou falando quem eu sou. Essa é a voz de todos nós. Peço paz, acredite. Acredite. Não quero isso todo dia, o jornal já retrata. Deixa pra lá notícias passadas. Por isso não me calo, pois eu sei quem eu sou. Soldado, cidadão, escrevendo o que sei. A expressão é um tiro direto. Imperador eu não sou, mas estou bem esperto. O raciocínio vai além, direto das ruas. O raciocínio vai além, direto das ruas. O raciocínio vai além, direto das ruas. O raciocínio vai além, direto das ruas. O raciocínio vai além, direto das ruas. O raciocínio vai além, direto das ruas. Então saca essa. Me acompanhe no negócio certo. Não fique quieto. O problema aqui é sério, cego. E o povo apropriado do morro agora. Vindo com tudo sem medo, descobrindo o segredo. A rima pesa mais que uma tonelada. Então fique esperto na rua, quem está por perto, cara. Não é isso que eu quero em toda a nossa volta. Clac, clac, clac, clac. Gritos, gritos. Vejo notícias no Jornal Nacional. Bonecos, bonecas, aê, mudo de canal. A expressão é o poder da voz. Te ajuda todo dia, te devolve a autoestima. Por isso não me calo, pois eu sei quem eu sou. Soldado, cidadão, escrevendo o que sei. A expressão é um tiro direto. Imperador eu não sou, mas estou bem esperto. O raciocínio vai além, direto das ruas. O raciocínio vai além, direto das ruas. O raciocínio vai além, direto das ruas. O raciocínio vai além, direto das ruas. O raciocínio vai além, direto das ruas. O raciocínio vai além, direto das ruas. Direto das ruas, o raciocínio vai além, direto das ruas.